tocam agora as melhores músicas em inglês. Você nem sequer se lembra

que me fazer chorar. Não voltes agora, se é para essa dor voltar. Não voltes de novo, para esquecer alguém aqui. Volta quando for por mim. Não voltes agora. Respect to other lovers. Here it is. Breaking my heart. Breaking my heart.

the doctor. Got a case of a love bipolar. Stuck on a roller coaster. Can't get off this ride. Antena Web, em primeiro lugar. Le cœur en Orient, par l'accord qui nous tient.